Amém e amém. Deus te abençoe. Todo-Poderoso, seja o centro do meu ser. Me toma em tuas mãos e mostra-me o teu reino. Com o meu corpo eu te glorificarei, te dou meu coração, faz nele a tua tenda, o teu altar, a tua casa. Que eu seja o lugar onde tu és adorado noite e dia. Eu estou em ti, tu estás em mim. Como foi no teu jardim, Senhor? Tu és santo. Senhor, Tu és santo, Deus. Tu és santo. Tu és santo, Deus. Tu és santo. Tu és santo. Estás em mim.